Tonight's the night. Let's live it up. Pensou em mudar de visual ou apenas levantar a autoestima? Conte com a gente! Nós do Mix The Beauty Salão e Barbearia temos o prazer de cuidar de você com tratamentos capilares, selagem, luzes, designer de sobrancelhas, depilação, corte e barba. Temos um tratamento diferenciado para realçar ainda mais a sua beleza. Venha conferir as nossas promoções. Estamos localizados na rua Nossa Senhora do Carmo, ao lado de Dona Eulália, depois do Chico Malta. Fone e WhatsApp 98 9 84 46 51 71. 98 9 84 46 51 71. Será um prazer te atender. Pensou em mudar de visual ou apenas levantar a autoestima? Conte com a gente! Nós do Mix The Beauty Salão e Barbearia temos o prazer de cuidar de você com tratamentos capilares, selagem, luzes, designer de sobrancelhas, depilação, corte e barba. Temos um tratamento diferenciado para realçar ainda mais a sua beleza. Venha conferir as nossas promoções. Estamos localizados na rua Nossa Senhora do Carmo, ao lado de Dona Eulália, depois do Chico Malta. Fone e WhatsApp 98 9 84 46 51 71. 98 9 84 46 51 71. Será um prazer te atender.